Caduda, Raul Serra, Arthur Valença, é um rapper norte-americano, conhecido como Tupac, é o Pedro Oli, é norte-americano, Tom Cruise, eu gosto do Tom Cruise, ele é o cara, ele é ator, ele é da cientologia, Tom Cruise. Aparece em vários filmes e de Missão Impossível. Ele é Tom Cruise, ele gosta de aparecer porque ele é famoso e famoso aparece em tudo quanto é lugar. Ele é legal, ele vai pra rua, ele faz tudo que ele quer, porque ele é Tom Cruise. Tom Cruise, ele é um cara legal, ele vai mais legal do que tu, ele vai mais legal do que na gente. É mais legal do que todo mundo, porque ele é Tom Cruise, mas na verdade o cara é famoso, porque ele é famoso, porque ele nasceu famoso e vai ser famoso até morrer. E isso vai ser até ele, até a vida dele. E assim você vai ser, vai, você também vai ser famoso se o Deus quiser. Tom Cruise, Caduda, Raul Seixas e Pedro Oli.